costuma fazer na saca, mas como é para dar um peixe fresco, faço assim. Vês? Faço aqui assim. Mas eu aqueles faço na saca. Mas agora, neste tempo, até é melhor fazê-los à mão, que vai melhor, escorre-se melhor. Faço requeijão. Quando é para fazer assim é que eu faço. Depois vou espijando coisa para ali. Portanto, explico o que é que está a fazer agora. Eu coloco as mãos para. Pois, para fazer o queijo fresco, mas eu costumo fazê-lo na saca. E depois, se for para secar, vou formando, faço assim, depois ponho no pano e no assincho. Eu agora até comprei este, que tenho os aí, mas são grandes. E tenho outros de forma. Já tenho visto na Serra da Estrela, só assim que faz. Coisa da Serra. À mão. E tem também assim francelas, mas são mais pequenas que esta. Esta tem um moço de Alencastre. Este é muito. Diz-se que o queijo, para ser ainda melhor, deve ser feito com água muito fria. É verdade? O queijo é que tem que estar é frio e as mãos é que são quentes. Não posso estar com água fria o queijo. Tem que ser posto a colher com água bem quente, depois abafá-lo com uma coisa. Eu trago ali uma saia para o abafar, mas quando são panelas grandes, abafam-nos com. Há quem tenha nas canjeiras valentes cobertores. E já uma vez fui ver ao Arganil e tinha um cobertor em toda a volta. O que é que está a tirar desse tacho? Então estou a tirar a colhada da panelita. Eu na canjeira trabalhei 10 anos. Bocaditos, quando é para fazer para secar, põe-se lá aqui um pano dentro que é para não sair a colhada para a rua, que tem os buracos muito largos. O que é que faz à colhada que sobra? Coa para um passador e boto a mesma coisa. Quando é, que às vezes eu quero comer assim com burritos, com broa, é que não coo. Porque para fazer requeijão não pode levar colhada, porque depois o requeijão fica com isto recozido. Porque isto é, o queijo para ser bom é assim feito à mão. Não é pô-lo nas prensas. A colhada é feita com o leite das ovelhas e Pois, com o cardo. cardo e sal, mais nada. O tempero dele é o sal. Se ele tiver pouco sal, não é gostoso. Agora, se fosse por acaso para ser para secar, agora amassava num pano e punha a formar-me dentro do coisa, mas. como é prometido dar o queijo fresco, estou fazendo assim. Tem que ser de onde? Deixa eu ver que ainda é grandito. Só tem aqui com que desprenda. Prende-se mais à frente. Como se chama esse utensílio É redondo? cincho. E vai apertando o cincho para ele ir apertando mais a Claro, colhada, não é? é. E tenho já ali com os baraços, mas este agora já é moderno. Já não é com baraço. Tenho um licuador para estes burritos. É assim até ao fim, não é? É, assim. Até o papel depois ponho num panito por cima e ponho a escorrer dentro do frigorífico amanhã que eu vou levar.